Esta semana, no Esta Semana... As eleições legislativas em Portugal, os 1.600 convidados de uma festa e o amor à camisola no futebol. Tem agora início Esta Semana, um dos programas recentes da Antena Web. Neste espaço, Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, com um resquício de opinião e crítica quando entender que se justifica. Quais os temas abordados? Vários, desde política, notícias caricatas, efemérides, desporto, alguma música ou vídeo que se destacou, irá depender de semana para semana. Portugal vai conhecer e está à beira de conhecer o Primeiro-Ministro da nova legislatura. É um momento absolutamente decisivo para Portugal, momento em que vamos conhecer o rosto do novo Primeiro-Ministro. E ele é Pedro Passos Coelho, novo Primeiro-Ministro. Abrimos com o facto mais antigo da semana. Foi já na noite de domingo, 5 de junho, quando foram divulgados os resultados oficiais das eleições legislativas em Portugal. E vou dar-vos uma grande novidade. O PSD venceu! Os sociais-democratas conseguiram 38,63% dos votos, mas vamos aos resultados completos, com percentagens e número de votos em todos os partidos concorrentes. Coisa que não vi nem ouvi por aí nestes dias. Portanto, primeiro, PSD, 2.145.780 votos. Como já disse, 38,63%. Atrás ficou o PS, 1.557.931 votos, 28,05%. Terceiro lugar para o CDS-PP, o Centro Democrático Social Partido Popular, 652.278 votos, o que equivale a 11,74%. Quarto lugar para a Coligação Democrática Unitária, CDU, 440.863 votos, 7,94%. O Bloco Esquerda, 288.118, 5,19%. Partidos sem assento parlamentar. O PCTP-MRPP, Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, Movimento Funcionário do Proletariado Português, com 62.496 votos, 1,13%. O Partido pelos Animais e pela Natureza conseguiu 57.641 votos, 1,04%. O Movimento do Partido da Terra, 22.498 votos, 0,41%. Movimento Esperança Portugal, 21.751 votos, 0,39%. Partido Nacional Renovador, 17.621, 0,32%. 0,3%, portanto 0,30% para o Partido Trabalhista Português, que conseguiu 16.724 votos. Partido Popular Monárquico, que o nosso amigo Carlos Bonaparte começa a apoiar, conseguiu 14.982 votos, 0,27%. Um pouco abaixo, com 11.671 votos, ficou o Partido Nova Democracia, 0,21%. O PPV Portugal Pro-Vida, com 8.210 votos, conseguiu 0,15%. O Partido Operário de Unidade Socialista, o POUS, com 4.601 votos, conseguiu 0,08%. A mesma percentagem, 0,08%, para o Partido Democrático do Atlântico, que obteve 4.531 votos. Por fim, o Partido Humanista, 0,06%, 3.528 votos. Votos totais, 5.331.224. Nestes números inclui-se também os votos em branco, que foram 148.076, 2,67%, e os votos nulos, 75.281, 1,36%. A participação foi de 58,91%, o que equivale a dizer que a abstenção foi novamente recorde. 41,09% dos portugueses não votaram nestas eleições. E vou dar-vos outra novidade ainda maior. José Sócrates demitiu-se da liderança do PS. Um minuto de silêncio. Vai deixar a política nos próximos anos, ou talvez para sempre. Foi o próprio que anunciou essa decisão na noite das eleições. Esta derrota eleitoral é minha e quero assumi-la por inteiro esta noite. Entendo por isso que é chegado o momento de abrir um novo ciclo político na liderança do Partido Socialista. Um novo ciclo político... Não torna isto mais difícil do que já é, prezados amigos. Um novo ciclo político, sim, o novo ciclo político seja capaz de cumprir aquele que é, a partir de hoje, o principal dever do Partido Socialista: preparar uma alternativa consistente, credível e mobilizadora para voltar a governar Portugal. Pedi já ao Presidente do Partido Socialista, o meu bom amigo e camarada Almeida Santos, para convocar para os próximos dias a Comissão Nacional do PS, de modo a marcar um congresso extraordinário, por forma a desencadear tão depressa quanto possível o processo de uma nova liderança e de uma nova direção para o Partido Socialista. Pela minha parte, encerro hoje mais uma etapa de um longo percurso de 23 anos de exercício das mais diversas funções políticas. E o sentimento que tenho é este: eu estou profundamente grato aos portugueses por me terem dado a oportunidade e a honra de servir o meu país e os meus compatriotas. Regresso por isso, com orgulho, à honrosa condição de militante de base do Partido Socialista. E quero dar espaço ao Partido Socialista para discutir livremente o seu futuro e afirmar uma nova liderança, sem qualquer condicionamento. Ouviram as vozes a pedir não, não? Alguns podiam estar a pensar não, não, porque só agora? Outros nem por isso. Portanto, Sócrates sai de cena, as atenções centram-se, ou deviam centrar-se sobretudo no PSD e no CDS, perdão, que vão formar governo de maioria absoluta e tomar decisões e rumos importantes para o país. E porquê é que eu disse deviam centrar-se? Porque, por exemplo, na sexta-feira, 10 de junho, dia de Portugal, houve condecorações a várias figuras nacionais, como é habitual. E a notícia em destaque nas televisões era esta. Uma situação inédita. Um primeiro-ministro prestes a abandonar o cargo e o sucessor já eleito juntos no mesmo palco. Mas, coincidência ou talvez não, José Sócrates e Passos Coelho não se cumprimentaram. Muito importante, não é? Sócrates foi o primeiro a chegar. Recusou comentar a notícia de que se prepara para passar um ano em Paris a estudar filosofia. Isso tem a ver com a minha vida privada e eu gostaria que ela se mantivesse privada e não fosse do... Porque não há nenhum interesse público nisso. E por outro lado, acho também que os jornalistas deviam concentrar no jornalismo e não na mexeriquice. Ora, o primeiro-ministro cessante parecia eu a falar. Está tudo dito. Na segunda-feira li mais uma daquelas notícias muito particulares relacionadas com essa rede social que está tanto na moda e para alguns se tornou uma doença. Uma adolescente alemã fugiu da sua própria festa de aniversário e chamou a polícia para controlar a multidão que apareceu em consequência de um convite público no Facebook. A aniversariante terá, de acordo com a polícia, tornado acidentalmente pública a sua festa de aniversário na rede. Resultado? Mais de 15 mil utilizadores da rede social aceitaram o convite para a festa dos 16 anos de Tissa, uma rapariga que vive em Hamburgo, na Alemanha. Segundo a agência Reuters, Tissa acabou por fugir da sua própria casa, comunicado o caso às autoridades. Cerca de 100 polícias foram deslocados para controlar os 1.600, entre aspas, convidados ou autoconvidados que se juntaram em frente à casa da aniversariante. A festa, que deveria ser pacífica, com meia dúzia de pessoas, acabou com alguns excessos que conduziram à atenção de 11 pessoas. Quem anda nestas coisas, sujeita-se. No futebol, o amor à camisola é cada vez mais visível e frequente, como noutros tempos. O caso mais recente é o de Fábio Coentrão, jogador do Real do Benfica. No final do último jogo da época, terminou há pouco tempo, Coentrão disse... No dia 22 de junho, vou apresentar-me no estágio do Benfica. Vou continuar aqui. Se não foram estas palavras, foi uma coisa quase igual. Na semana anterior ao jogo entre Portugal e Noruega, o comentário já foi um pouco diferente. Sei que, como toda a gente sabe, ou que se fala que há interesse real. Como eu digo, na minha parte também há interesse em ser jogador do Real, porque, como eu digo, eu estou num grande clube, que é o Benfica, e não troco por nenhum, a não ser o Real, porque agora pelo Real, claro que eu troco, porque é como eu digo, o melhor treinador do mundo, o melhor jogador do mundo, e eu só tenho aqui para lá. O que eu quero é assinar com o Real Madrid. Uhum. Na terça-feira, 7 de junho, foi publicada uma longa entrevista no jornal espanhol AS, na qual Fábio Coentrão diz que está de alma e coração no Real Madrid. Entre várias revelações, diz sofrer pelo clube da capital espanhola desde pequenino e que no jogo da seleção não foi o mesmo Coentrão por estar com a cabeça noutro sítio. e até disse: pressão que estou a sentir agora, por ter de terminar um contrato com o Benfica. Depois, estando no Real Madrid, com o melhor treinador do mundo e os melhores jogadores, porque irei sentir pressão? Será fácil jogar. O Benfica instaura um processo disciplinar ao jogador no mesmo dia, e com tanta conversa, desconfio que realmente Fábio Coentrão vai sair do Benfica, como é o seu desejo. Mas vai sair porque vai ser emprestado ao Sport Clube de Canidelo. Também na terça-feira, e aqui estreamos um espaço neste programa, assinalou-se uma efeméride importante na história de Portugal. É que a 7 de junho de 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Fez na terça-feira 517 anos que o mundo foi dividido ao meio, mais precisamente todas as terras do caminho para a Índia através do Atlântico foram partilhadas por Portugal e Espanha. Depois de vários anos de disputas, desta vez, Isabel I de Castela e o rei Fernando II de Aragão queriam poder sobre as recentemente descobertas e futuramente chamadas Índias Ocidentais e conseguiu-se traçar uma linha imaginária. 370 léguas a oeste de Cabo Verde, os reis católicos ficariam com os territórios descobertos a ocidente dessa linha. E Dom João II, Portugal, poderia ocupar livremente todas as terras que se encontravam do outro lado, a leste. Para quem visita a cidade de Tordesilhas por estes dias, 517 anos depois, o clima é de festa, para relembrar o tratado que garantiu à Espanha alguns dos territórios mais ricos da época dos descobrimentos. Todos os anos, na localidade às margens do Rio Douro, que hoje faz parte da província de Valladolid, os torresilanos preparam a encenação da chegada da comitiva portuguesa à cidade, relembrando momentos como a apresentação das credenciais dos embaixadores ao notário-maior do Reino de Castela, na Plaza Maior, ou as boas-vindas do corregedor da vila aos procuradores de Portugal e de Castela, nas casas do Tratado, um local exato onde o Tratado foi assinado e que hoje ainda funciona como museu. A representação das culturas e sociedades que na época da assinatura do Tratado existiam e se uniram graças à descoberta da América é feita também com desfiles e atuações de grupos de música e baile de diferentes culturas, envolvendo todos os visitantes num ambiente do século XV. Isso talvez traga à mente a história, uma espécie de mito, de que Dom João II já sabia que o Brasil existia. Ainda hoje se discute se Eduardo Pacheco Pereira esteve ou não em território sul-americano, lê-se na base de dados do Instituto Camões, sabendo-se apenas através da sua única obra, Esmeraldo de Cito Orbis, que refere ter chegado a uma tão grande terra firme que poderia, ou não, ser brasileira. O facto é que Eduardo Pacheco Pereira, o navegador que terá sido o primeiro português a atingir as terras de Vera Cruz, foi uma das testemunhas da assinatura do Tratado de Tordesilhas, participando nas 4 semanas de negociações que a precederam. Pacheco Pereira conseguiu convencer os monarcas espanhóis a esticar o espaço português, que inicialmente seria até apenas 100 léguas de Cabo Verde, depois acabou a ficar, como já disse, 370 léguas, e assim Portugal conseguiu ficar com grande parte do que é o atual território brasileiro. Voltamos à internet. Gemma Pixie Ixen, de 20 anos, é um dos últimos sucessos do YouTube. Motivo? Ela canta e faz sucesso apesar da agorafobia ou agorafobia que a impede de sair de casa. Gemma, a inglesa, candidata a popstar, vive em Worcestershire, se não disse isto direito, paciência, e há 2 anos consecutivos que não sai de casa porque sofre desse problema. Não consegue sair de casa, tem fobia de sair das suas 4 paredes. Conta-se na biografia de Gemma que a jovem sempre revelou um grande talento para a música e chegou a ganhar o The Saturday Show, da BBC. Mas Gemma começou a sofrer de agorafobia aos 6 anos e cada vez que saía de casa e se encontrava em espaços abertos, tinha ataques de pânico e de ansiedade, que se foram agravando com o passar do tempo ao ponto de ficar totalmente impossibilitada de sair de casa. Como não queria deixar de cantar e tinha que fazer qualquer coisa, começou a editar vídeos em casa, com emissões para o YouTube, com referências cujas músicas da sua autoria e muito marcadas pela sua condição de solidão, comoveram milhares de jovens do mundo inteiro. A partir daqui, o fenómeno é igual aos milhões de popstars made in internet, que já fazem parte da nossa história contemporânea. Clubes fãs de norte a sul do globo, milhões de visitas diárias, páginas dos jornais dedicadas ao tema. A novidade é que não haverá concertos, nem passeios de limusine, nem atuações ao vivo para a inglesa que sofre da agorafobia e tem um refrão onde canta: But I will always sing No matter how many people are mean or rude to me. Ou seja, vou sempre cantar e não me importa a quantidade de pessoas que são más para mim. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright because I love the way you lie. Love the way you lie. I can't tell you what it really is, only what it feels like. And right now there's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. All I can't find, as long as the wrong feels right, is like I'm in flight. High up the love, jump from my hate. It's like I'm huffing pain and I love her. The more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me. I love her. Wait, where are you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane. But when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I lay hands on her. I'll never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. Love the way you lie. Love the way you lie. You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet and neither one of you even know what hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you never hit them, never do nothing to hurt them. Now you in each other's face and spewing venom in their words when you spin them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, bend them, throwing down, pin them. So lost in the moments when you're with them. It's the rage that took over, it controls you both. So they say it's best to go your separate ways. Guess that they don't know you, cause today that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sounds like broken records playing over. But you promised her next time you'll show restraint. You don't get another chance, life is no Nintendo game. But you lied again, now you can't get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it just gonna pain. Stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. Love the way you lie. Love the way you lie. Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the pattern, the same routine. But your temper's just as bad as mine is, you're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded, baby. Please come back, it wasn't you. Maybe it was me, maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away to. Come inside, pick up all your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault, look me in the eyeball. Next time that I'm pissed, I'll lay my fist at the drywall. Next time, there will be no next time. I apologize, even though I know it's lies. I'm tired of the games, I just want her back, I know that I'm a liar. If she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on fire. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. Gemma Pixie Ixon, com uma versão própria de Love the Way You Lie, de Eminem e Rihanna. A questão agora é saber se tudo não passa de uma fraude para atrair a atenção e conquistar o sucesso. Que não seria surpreendente, diga-se. Vamos fechar com duas curiosidades relacionadas com o Google. A primeira delas é mesmo uma curiosidade curiosa. As pesquisas mais bizarras no site mais famoso do mundo. A comparação é feita entre as buscas atuais e aquelas que eram efetuadas há meio ano, com base em determinadas expressões no início da frase. Por exemplo, comecemos com Será? Sabem o que é que vem a seguir ao será? Será que estou grávida? Esta não mudou ao longo dos últimos 6 meses. A maioria dos, ou das, neste caso, começam a escrever será que, querem mesmo saber se estão grávidas. E o Google responde. Porque é que? E o que é que aparece? Porque é que o céu é azul? Porque é que o mar é salgado? Onde é que? Aqui há uma grande diferença. Há 6 meses, onde é que se corta? Era a segunda expressão mais procurada. A seguida, onde é que estavas no 25 de Abril? Há 6 meses era onde é que se corta. Agora aparecem expressões como onde é que se discutem as leis antes de irem à votação em plenário. A coisa tem mudado. É possível, esta é engraçada. É possível, não é a que é mais procurada, mas a quinta mais procurada é engravidar com roupa. Perguntam as mulheres e se calhar os homens se é possível engravidar com roupa. Há 6 meses, eu sou um ou uma, trazia sugestões como eu sou um coelhinho, eu sou um anjo, eu sou um animal, eu sou um pêssego, ou então eu sou um idiota. Agora, a coisa normalizou um bocado. Eu sou o jornalista, eu sou a lenda, eu sou assim, eu sou jurista. Algum bom senso. Quando é que, segundo a expressão mais procurada, quando é que o Justin Bieber vem a Portugal? E agora, quando é que muda a hora? Mas já era, há 6 meses. Mas agora reforçou-se essa ideia. A principal preocupação é saber quando é que muda a hora em Portugal. Como é que eu sou? É uma das perguntas quando se começa por como é. A primeira é mesmo como é que se faz amor. Mas uma das perguntas mais procuradas até é como é feito o fiambre. Hoje, as adolescentes, perdão, tomaram conta do Google. As duas primeiras perguntas com como é como é que se beija e como é a primeira vez. Há 6 meses. Não gosto, e o que é que vem a seguir? De trabalhar. A primeira coisa que aparece é não gosto de trabalhar. Curioso que a quarta pesquisa mais procurada, mais feita, é não gosto de pessoas. Hoje em dia, os que não gostam de trabalhar desistiram de encontrar soluções no Google, mas os que não gostam de pessoas continuam aí a existir. Continuam nas pesquisas mais efetuadas. Segue-se, por exemplo, o que é? O que é o amor? Ou então, o que é um projeto? Hoje, isto há 6 meses, hoje em dia é o que é a Troika? É a pergunta mais procurada com o que é. Há 6 meses, ou seja, no final de 2010, ainda não sei, ainda não está escuro, ainda não começamos a pensar. Hoje, 3 das pesquisas mais efetuadas são ainda não recebi os censos, ainda não recebi o IRS, ainda não recebi reembolso do IRS. Sinais dos tempos também. Por fim, como não, por exemplo, hoje em dia, uma das pesquisas mais efetuadas é como não pagar scouts. Só falta acrescentar, como não pagar scouts e não ser apanhado. Para fechar, música. Na quinta-feira, 9 de junho, seria o 96º aniversário de Les Tis William Paulfus, conhecido como Les Paul, o músico norte-americano pioneiro da guitarra elétrica, que faleceu em 2009. Ele, não a guitarra. Para assinalar a data, o Google lembrou-se de voltar a surpreender com os Doodles, aqueles logotipos criativos que aparecem no topo da página. Quando acedi ao portal, estou a falar de quinta-feira, em vez de ver as letras normais com o título Google, encontrei uma guitarra elétrica virtual que podia dedilhar, entre aspas, com o rato ou com o teclado. Por isso, e para fechar o programa de hoje, fiquem com uma melodia lindíssima retirada dessa guitarra virtual, que Nuno Miguel ensaiou muitas vezes com o rato e editou posteriormente. não é? Candidata a Grammy de melhor música gravada num minuto e meio. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a terceira emissão de esta semana. Voltamos aqui a 14 dias, a 26 de junho. Na próxima semana, vou dormir.